CD Top Melody, o CD mais deliciante do momento. É um arraso. Um arraso. Hello, it's me. I was wondering if after all the years you'd lie to me. Dizem que o tempo cura. They say the time's supposed to heal ya. Ainda machine. Olá, pode me ouvir? Estou aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens and free. Forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Você não sabe o que é amor. Você me maltratou. E os sonhos se passaram, mas aquela dor ficou. E a marca do Melody no Brasil. DJ MJ. Tô de volta, hein? Hugo Production. O considerado da galera. Hello, it's me. I was wondering if after all the years you'd lie to me. Dizem que o tempo cura. They say the time's supposed to heal ya. Me ouvir. Estou aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between.